567 da cola 233, controle 20.18. 208, obrigado. Controle, muito boa noite. Algum no 567, 1400 pés na árvore. Eleva. Dona 567, contato radar. Suba para o nível 360 na saída árvore. 3620, sem liberada a restrição do 90 na água elefa. Confere a liberada a restrição, senhora? Afirmativo, na 567. 567. Vino 050 para o WhatsApp, o começo 34. Cometa 34, desça para 2000 pés o ajuste na 020, está livre das restrições na posição ITAP, reporta estabilizado na LS que se rei da pista na 0. Nave 2020, reportará estabilizado, cometa 34. Controle, se trata do que a minha 11 horas. Tá, paciente. Índia Papa Oscar, o tráfego está 11 horas e 5 milhas agora. É um Airbus 319 da companhia Avianca. Está cruzando o seu tráfego agora com 5 milhas. Passando o nível 100 em ascensão ao 360. Quem está vivo comigo? 10 até Bridge, após interceptar o Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pistola 0, primeira curva à direita. Acione o código 5507, frequência do controle 120.8. Ok, o nível 360, autorizado, Upper Zulu 10 até Bridge, interceptando a Upper Zulu 16 para BH. Flex conforme, decola da 10 com curva à direita da EL, Leda Bridge. 507, é o código 208. É o controlador. E a remota deve ser pátio 319. Luna 940, se encontra no portão 05, remota 05 do pátio 3, confirme? Pode ser. Luna 940, contingenciamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remota 05 do pátio 3. Remota 05 do pátio 3. Salvador, voo 273, para o gate 3, para o pulso. Matheus. Voo 273, coordena com a equipe de solo, reporte para trás. Voltará ataque, 273. Sim, e Charles, mantenha Coral e India Papa Oscar. Na 6259, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, alternando, 3325. Boa noite. No 567 Centro Recife, no 288, no 260. Sim, Centro Recife, 288, na negativa 260. Obrigado, conselheiro. Para o táxi Polo 273, com 39 modos, a 3 horas e 4 de autonomia da Alternando Campinas. 3 horas e 40, confirme o gol no 273. 3 horas e 4 minutos. Sim, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 1020. Sim, mas fique aí, no ponto de espera 295, 1273. Não pode estar pronto. 273, autorizado a linha decolar, estou no 0,190 graus, no 0 nós. Corrigindo, 1,6 nós. A linha de decola, 34, completa aproximação, torre 1,1895. 1,195, boa noite. Salvador, boa noite, Palmeira 34, no localizador, aproximação fica 10. Thank you. Cometa 34. Ok, mano, trem baixo travado? Fui, LS, trem baixado e travado, 34. Tive checado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 169, Cometa 34. 34, livre pouso. 1273 da Golos 44, controle 120 da sua 1. 208, gol 1273. Nator de Salvador, boa noite, dono 273, 2 do pé, saída da El. Dona 273, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Daí nível 360, gol no 15 no hotel, no pátio militar, no corte de frequência, solo aos 4 Celsius, Cometa 34. 3197, informação Victor, caminhão 360. São 3197, pronto, tá com a... São 3197, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 380, saída da EL, Leda, Bridge, sistema 0, primeira curva à direita. Acione código 5511, frequência do controle 120 decimal 8. Responder 5511, não confirma? São 3197, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Centro Recife no 251 no 3325. 3 milhas do oeste do VR de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 100, chame Lelze no 201. 1807, aciona identificação, autorizado chegada VONF, desça para 4 mil pés, o ajuste na 020. 020, passei na VONF. Gol na 776, após a posição ETAP, desça para 2 mil pés, o ajuste na 020. Reporte estabilizado em LS, que Ferreira, pista na 0. Após ETAP, autorizado 2 mil convites, reportado estabilizado na 019, gol na 776. Gol no 884, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, ajuste no 020. 050 no 020, solicita torcida com o ETAP, neutralizado. Rápida presente, no 884. ETAP, no 884. Então, 3197, coordenando a equipe de solo, reporte de táxi. Coordenando, reporte de táxi, 3197. Voo 1940, PLB 174. horas 30, Galeão. 1940, autorizado ataque até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1021. 1021, no ponto de espera, chame a torre 295 via Pátio 3 no Índia, com 1940. Voo 1940 via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência indicada. Bom, 940, autorizada a linha de decolagem, destino 0, vento 190 graus, 18 nós. Tenta ali, decola, 1940. Estabilizar a INS baixada lá, Gol 97.